Difusora. ZYK 576, 680 kHz. Rádio Difusora de Catanduva, São Paulo, Brasil. Brasil, década de 1940. Eram poucas as cidades do interior que contavam com emissoras de rádio. Na nossa região, por exemplo, tinha uma em Rio Preto, outra em Araraquara. Em 1943, começaram a circular notícias que Catanduva teria em breve a sua primeira emissora. Ainda naquele ano, a notícia foi confirmada com a exposição do transmissor que colocaria no ar a Rádio Difusora de Catanduva. Para a instalação da rádio, foi escolhido o ponto da Rua 13 de Maio, esquina com a Cuiabá. Meses depois, em fevereiro de 1944, teve início o período experimental da rádio. A inauguração solene, com festa, aconteceu no dia 1º de março. E assim o tempo foi passando. Presente em diversos momentos históricos da cidade, a Difusora eternizou nomes importantes do rádio. Muitos se foram, mas permanecem vivos na história. Outros tantos ainda seguem presentes, trabalhando ou aposentados, mas também com espaço importante na memória do catanduvense. Foram quase 80 anos de prestação de serviços, notícias, músicas, entretenimento. Agora, a Difusora escreve mais um capítulo do rádio em Catanduva, integrando a Rede Mix. Por tudo que a Difusora fez e por tudo que significa, só podemos dizer... Obrigado, Difusora. Obrigada, Difusora. Obrigado, Difusora. Obrigada, Difusora. Difusora. Semana de atrativos com a Feira Itinerante. Frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para sua casa. Tem pastel quentinho, suco feito na hora, doces e uma grande variedade de produtos. Ambiente agradável para toda a família. Cada dia, em um bairro da cidade, perto de você. Sempre das 4 da tarde até as 9:30 da noite. Confira a programação completa da Feira Itinerante no site da Prefeitura de Catanduva. Vem cá, quantas músicas do Roupa Nova estão na lista das suas músicas inesquecíveis? Prepare-se para um show também inesquecível com eles. Dia 17 de dezembro, no Clube de Tênis Catanduva. Roupa Nova, ao vivo. Segundo lote de pista à venda por R$ 90. Informações 3524-9300. Jantar Show com Roupa Nova ao vivo, dia 17 de dezembro, no Clube de Tênis Catanduva. Um sonho, mas não faz mal. Imperdível. Olha, Netflix tem mais novidade. Já tinha fibra, telefone e TV. Agora é celular com plano ilimitado. Tem 4G em todo o Brasil, pode crer. Aqui não trava e nem fica lento. É YouTube, Netflix, jogar. Netflix tudo ao mesmo tempo. Ligue agora para assinar. No plano de TV tem canais pra você divertir. A economia é bonita de ver. Nossa internet é um avião, vem subir. A fibra Netflix tem velocidade. É internet, telefone, TV. Agora celular com plano ilimitado. É tudo junto, você não pode perder. Assine já 10617 ou acesse netflixbr.com. Difusora.